0, vento 130 graus, 109. Teatro, leva 4. Autorizado para o reporte para ingresso, pressão no 7, marque a Codelta. Limitações em entrar no circuito de tráfego. Quadro veio para o 22, meu controle 208. 208. Com 394. 1-2-3-9-4, controle, contato radar. 394, solicito da presente direto da EL. Só autorizado. Da EL, da presente 394. Autorizado ingresso, pistão no 7, aporte pronto. Aqui é a Cordel, autorizado ingresso, pistão no 7, aporte pronto. Para puxa, acionamento, gol 1-333. 1-333, livre acionamento, boost back, conexão, equipe de sol, chama para o táxi. Autorizada para o táxi, ronda 333. Mike Acodelo, autorizado decolagem pistão no 7, vento 1-0 graus, 1-0 nós, Quirenga no 0-5, reporte fora do solo. Salvador, é o 35489. Siga. 15489, solicita com o final 160. Ok, vamos subir para 160, vou confirmar junto ao centro. Valeu, na tua escuta. Solo Oceaner 6315 do Box 4 para puxa acionamento. Deixa aguardar o número 2 no setor, Oceaner 6315. aguardando para posto Oceaner 6315. O Gol 336 confirma o chamado para pushback? Olha, sinceramente, a gente não sabe, sabe? Nós vamos solicitar nova ao pushback. Da 17. Contingenciamento terrestre. Ah, na próxima. Bonito, pushback, mais um minuto? 5 minutos. 5 minutos, 7. Eu vou autorizar o band da Avianca à sua esquerda e chamo novamente para o pushback, ok? O Gol 136 copiou, o pessoal? O Gol 136 está na escuta do solo? Gol 136 de novo. 7, o senhor falou que eu chamado mais 5 minutos? Agora nós estamos prontos. 7, o Gol 336, chama para o táxi. Autoriza ou não? Confirme. Autoriza o Gol do 336 ao pushback, agora nós estamos prontos. Já foi autorizado, está autorizado no 3, já inicia da presente, confirme. Eu, Mati. Copiado. Salvador, Xanair 6142 para Recife 390. 6142 Recife, autorizado 350 via para o ISC 58, decola pistão no zero com curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle Salvador, opera 1208, aciona 5014, cotejo. Autorizado 350 para Recife, para o ISC 58, decola 10, curva esquerda, Puca, Caju, 208 após, 5014. Correto, Oceaner 6142, quando pronto, chame em posicionamento, confirme apenas a posição. Posição meia dúzia, informará pronto. Meia dúzia, sim. Quer que eu dê atenção ao posto final? Qual é o solo? Saída da El. Para final da 17, vai ser travado, Macaco Delta. Macaco Delta, autorizado pouso pistão no 7, vento 110 graus, 110 nós. A intenção é pouso final? Afirmativo, vai pousar, vai pousar para o... Afirmativo. Paciente. Para o táxi, voo 93317, 4 horas, 28, com fim. Via Índia Alfa até o ponto de espera, quando chama a torre, na frequência 186, estado 0015, bom voo. Para o táxi, Índia Alfa, ponto de espera, 198, decimal 6, voo 3. Oceaner 6315, após o início do táxi do Boeing e a sua retaguarda, livre para o sinal, chame táxi. Após o início do táxi do Boeing, inicia o puxa e acionamento, Oceaner 6315. Delta, no solo 31, autorizado em 1074, ao estacionar livre frequência. Boa tarde, Golno 333, considera da 1-0, pronto. Golno 333, autorizado, alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, alinhar e decolar, da 1-0, Golno 333. Voador Oceaner 6315, pronto para o táxi com 118 a bordo, está com 4 horas e 7 e alterna com fim. Falando, copiei o PLB? Uno 8. Copiado, então via Indy Alpha até o ponto espera quando chama a torre na frequência 1186, ajustado 1015, bom voo. Indy Alpha para o ponto espera da 10, torre em 1186, ajuste 1015, grato, boa semana para vocês aí. Área aguardando transferência de comunicações, Índia Novemberal. Ok, rotatória aguardando transferência, Índia Novemberal. Para propósito, como recebeu a altimetria do Índia Novemberal? É, o seu modo Charlie continua trabalhando bem. Ok. Para o da Babá João Pessoa. 108, mano, 333. Confirme-se já recebeu algum plano da companhia para o 9030 João Pessoa? Afirmativo, já temos sim autorizado o 390, o senhor copia? Copia o 9030. Autorizado, João Pessoa, 390, o Peruíski 58, decola 1-0, curva esquerda, Pucacaju saída, o controle opera 1208, aciona 5042, Coteza. 9030, autorizado, 390, João Pessoa, 3158, decola esquerda, na saída Pucacaju, 208, 5042. Minuto, só 9030. Solo, Rio Salvador, boa tarde, 3193, da frente da informação Papá, pronto para a cópia Rio de Janeiro. Só para a cópia. Frequência. frequência 118612 e solicite instruções para pouso. Ok, vai chamar a torre em 118 decimal 6, o Índia November Alpha, graças. Apenas para confirmar a rota é Upper Whiskey 58, ok? Negativo Upper Zulu 58. Sim, Upper Whiskey 58, gol 9030. 9030, cotejamento está correto. Quando pronto, chame para o estacionamento no 08. Reportará. Confirmando a aeronave que chamou para copiar. 3193, sentido Ababá, pronto, cópia Galeão. 3193, já está autorizado 380 para o Galeão, via Upper Zulu 10. Após, conforme a rota do plano, decola da pista 10 com curva à direita, saída da Euleda Bridge, o controle opera 1208, aciona 5573 cotejo. 30 Galeão, 380, Upper Zulu 10, e aí após SMAP. Decolador 10 com curva de direita, Tael, Leda Bridge, controle 1208, 5573, só transponder, TAM 3193. Correto, TAM. Quando pronto, chama em posicionamento no 09? Afirmo. Vai chamar quando pronto, TAM 3193. 315, autorizado a decolagem de pistão 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre de colagem 110, Oxané 6305. Já no sistema o plano, o senhor copia da presença? Autorizado. Campinas 360, decola da 10, com curva direita. Saída é a da Euleda Bridge, intercepta o Pesulu 16, após segue a rota do plano. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5047, cotejo. Correto, azul, quando pronto, chame para o estacionamento no 01. Chané 6315, decolado aos 38, chama controle 108. Controle 10.8, apenas para informação, nós cruzamos com uma ave no último terço da pista, durante a decolagem. Ciente. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, Oxané 6315, da EL passando 1800. Sino 315, controle, meu cordial, está em contato radar, 2000 pés, direto Leda, Leda Bridge. Direto Leda, Leda Bridge, Oxané 6315, grato. Dado para o Galeão, 360, Pesulo 10, após rota conforme. Controle 208-5021, transporte a saída, seria da Euleda Bridge? Da Euleda Bridge, afirmativo. Então, a saída da Euleda Bridge, Chinesa 6213. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 05. Mas posicionar 05-6213. Indo a Vimberal, continua aproximação, aguarde autorização para pouso. Continua aproximação, aguardando autorização, Indo a Vimberal. Índia November Alfa, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17. Vento 120 graus, 1 nós, que negar 0,15. Livre pouso, 17, Índia November Alfa. Gol 1333, chame Recife 1251. 251, boa tarde. Boa. Liberar a fundação das 4-2, autorizado o backpack, ingresso no pátio 4, acesso na frequência livre. Oceano 315, chame Recife 125, Ana. Recife 125, Ana, graças, bom dia. Boa. Alô, gol 9030 no 8 para pushback acionamento. 9030, estamos apenas aguardando em seu táxi do Airbus Atam. Após o Airbus passar a retaguarda, o senhor livre puxa acionamento e chame táxi. Sim, a gente após a passagem da aeronave da Atam na retaguarda, inicia o puxa para o táxi. 9030, obrigado. Tantra 393, para o 4 horas de economia, alterna Campinas. Ultra 393, a sua mensagem foi interportada, por gentileza, repita o POB. Uma centena, 4 horas de autonomia, alterna Campinas para o táxi. Prossegue táxi via pátio principal Índia Alfa até o ponto de espera, quando então chama a torre na frequência 1186. Pátio Índia Alfa, quando pronto 1863, 1193, boa. O gol 9030, me confirme a posição. Gate número 8, 9030. O gol 754, me confirme a posição. O 6142 está no 06 para puxa acionamento. 6142, aguarde. O Luna 754 é o solo. 754 não foi cancelado, agora é 9030. Ok, ciente. 6142 para puxa, acionamento no 06. 6142 no 06, aguardar o R2 passar a retaguarda. Após a coordenem com a equipe de solo livre e posicionar, chame táxi. Ciente, chamaremos após o TAM passar. Confirmar o Gol 9030 e o Oceano 6142 estão autorizados a iniciar o pushback, me chamem para o táxi. 9030, gente. 6142. Paulo Salvador, muito boa tarde, Oceano 6213, 6213, na posição 5 para o pushback também. No 05 já está autorizado, 6213, chame táxi. Autorizado no 05, chama para o táxi, 6213. Salvador, boa tarde, TAM 3193, ponto espere pronto no zero. 3193, autorizado, Aline decola, pistão no zero, vento 130 graus, 119. Aline decola, 10, TAM 3193. 30, estamos apenas aguardando o Avianca nos chamar para o senhor segui-lo via parte principal em Alfa até o ponto espere, ok? Entende, o 9030 entende que segue o Avianca via Índia Alfa, ponto espera 26. O Oceanair 62 no 3 no 5, mantém a posição, observei que até agora não iniciou o pulso. Nós temos duas aeronaves já para taxiar e após as mesmas o senhor retorna com a autorização do pulso. Ok, então estamos na sua escuta e aguardando a sua autorização, Oceanair 62 no 3. 6142 para o táxi. Com 109, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Natal. Via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto espera, quando então chama a torre na frequência 1186, ajustado no 0105, bom voo. Obrigado, uma boa. 118, ponto espera 118.5, 1015. Mandou a frequência da torre 1186, ok? 118.6.